Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. A nossa convidada de hoje é a Presidente da Direção da Arcial, a Associação para a Recuperação de Crianças Inadaptadas de Oliveira do Hospital, conhecida instituição oliveirense de apoio a pessoas com deficiência. Está connosco a professora Rosa Neto para nos falar um pouco da vida da instituição e dos projetos para o futuro, numa semana particularmente marcante para a vida da Arcial, que acaba de lançar a primeira pedra de duas novas residências autónomas, indo ao encontro de resto de novas valências e novas respostas sociais nesta área da deficiência. Professora Rosa Neto, uma vez mais, boa tarde. É desde janeiro deste ano que é a Presidente da Arcial. Este é, de resto, um regresso a casa, a uma casa onde já tinha trabalhado há muitos anos e à qual se mantém ligada até por motivos pessoais. Para quem não sabe, a professora faz parte do universo de famílias com filhos com problemas deste foro. O que é que a levou a abraçar este projeto? Antes de mais, bom dia e quero agradecer a iniciativa e o facto de terem me convidado para estar presente e responder dentro do que eu sei sobre a instituição. Realmente, o que me levou a abraçar esta causa, no início foi uma causa diferente. Portanto, a minha formação de base era professora e tentámos, com a colaboração da sua Dona Maria Teresa Serra, foi ela o pilar do início da Arcial, e tentámos, com conhecimento dos estatutos da Arcial em Lausanne, em Oliveira do Hospital, tentar implementar a mesma situação. É óbvio que já tínhamos um rastreio prévio, feito através de professores e nas escolas do concelho, de crianças que tinham mais dificuldades. Entre essas havia crianças portadoras de deficiência que não frequentavam o ensino público, inclusive estavam fechadas em casa. Isto estamos a falar há 30 anos atrás. Há 31 anos atrás. Quando a Arcial foi criada. Portanto, juntou-se um grupo de professores, além do Sr. Dr. Vaz Pato, que também fazia parte da direção, e para não me esquecer de ninguém, portanto, vamos falar concretamente mais na Dona Maria Teresa Serra, porque foi através de uma jovem, que hoje não está connosco, mas está na Santa Casa de Galizas, que o pai lhe faleceu na adega do Senhor das Almas, e a mãe confrontou-se com o trabalho e a sustentabilidade de duas filhas. E recorreu para que tentássemos arranjar algo onde ela pudesse deixar a menina, neste caso, e foi uma das jovens que também entrou para a instituição. E que desencadeou todo o processo e a construção de criação da instituição. Da criação da instituição. Na altura, o Sr. Dr. Saraiva disponibilizou logo o espaço, o antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, onde a Arcial esteve até há 2 anos atrás. E o que é que mudou nestes 31 anos? É certo que a professora Rosa Neto não esteve sempre ligada, porque esteve claro Nesta fase inicial, mas nos últimos anos não esteve ligada a nenhuma das últimas direções. De qualquer forma, chega em janeiro novamente à instituição. O que é que sente que mudou na instituição ao longo destes anos? Eu na instituição inicialmente tive sensivelmente 10 anos, depois nasceu o Miguel e eu saí, já fazia parte também da direção, mas nessa altura saí. Saí porque a instituição, eu achava naquela altura, não é, que o Miguel deveria estar inserido no ensino normal como estavam os outros, como o irmão sempre tinha feito o mesmo percurso. E nessa altura criámos o ensino especial com os apoios educativos, e onde as crianças jovens com deficiência eram integrados no ensino normal e faziam essa integração. E eu deixei a instituição e fiz um percurso todo virado para a deficiência, ligada sempre, claro, ao ensino especial. Pese embora o Miguel, que é o filho da professora, não tenha frequentado a instituição. Portanto, o Miguel vem para a instituição há cerca de um ano e meio. O Miguel andou sempre no ensino normal, mas depois os pais confrontam-se que realmente o ensino especial e o facto de eles estarem inseridos com crianças normais há uma altura no percurso de vida deles que realmente o ensino público, o Ministério da Educação, não lhes dá resposta. E confrontamos-nos com a saída deles e vamos colocá-los onde? É óbvio que depois dos 16 anos da escolaridade obrigatória feita, 16, 18 anos, eles têm que ficar ou em casa ou irem para a instituição. E aí é que surge a necessidade marcial. Entretanto, eu também, como mãe, e como todos nós mães, procuramos sempre outra coisa, porque estamos sempre à procura do melhor, nós mães, destes jovens portadores de deficiência. Estive com o Miguel ainda na Lausanne, fui com o Miguel para Gouveia, mas é óbvio que as distâncias eram bastante grandes. Arcial, portanto, há uns anos atrás, as instalações iam-se degradando. Havia técnicos que trabalharam sempre excelentemente bem com os jovens, mas também tínhamos ainda poucos técnicos especializados para determinadas características. Não é? Fisioterapeutas que são... Isso penalizou o percurso da instituição e até o próprio crescimento da instituição, na sua opinião? Em parte penso que sim. Em parte penso que sim, porque também os recursos e os subsídios também não eram assim muitos, não é? E tínhamos mais a nível de monitoras, professores que eram destacados e que faziam um excelente trabalho com eles, mas por vezes também é preciso a parte técnica. Arcial, aliás, sofria, ou se quiser, sofre ainda de um certo estigma, talvez vindo desse tempo. Em relação ao tipo de utentes, havia muita ideia de que a Arcial era frequentada só pelos carenciados, pelos utentes oriundos de famílias pobres ou famílias com alguns problemas sociais. Essa imagem mudou? Ou está a mudar? Eu penso que a mentalidade das pessoas está a mudar. E os jovens da instituição, sempre, pela facilidade de estarem dentro da cidade, sempre foram vistos no exterior como os meninos da Arcial. E eu acho que esse estigma foi mais a nível nacional, porque os deficientes sempre foram encarados como um mundo à parte e tinham um espaço onde estavam e eram aí colocados de manhã e só regressavam à noite a casa. Com os da Arcial, com os jovens da Arcial, acho que isso, inicialmente talvez sim, porque a deficiência era muito escondida e temos casos pontuais no nosso concelho que tínhamos jovens que os pais, devido às suas condições sociais e que precisavam de trabalhar, os tinham que deixar fechados em casa. Crianças que por vezes tinham problemas de foro psíquico, tinham que ter medicação e até os próprios pais, às vezes, desconhecendo isso e devido às grandes dificuldades em ir a Coimbra ou aos hospitais que tratam destes casos, às vezes os pais também protelavam um bocadinho. Optavam até por fechá-los, mas não deixavam de ser pais com o mesmo amor que tanto tem a Margarida como eu tenho pelos nossos, não é? Eram pais na mesma, sabe? Deus, o que lhes gostaria, deixá-los ali fechados, mas eles precisavam de trabalhar. E ainda bem que estas instituições... Tem consciência que essas situações ainda existem ou já são, hoje já são residuais, esses casos a existir? E também acho que hoje em dia, felizmente, as deficiências são detectadas muito precocemente, não é? Durante a gravidez, há todos os testes que eventualmente são feitos a uma grávida e acho que que hoje em dia já há muito pouco bebé que nasce portador de deficiência. Poderá, obviamente, ocorrer a deficiência após um parto, não é? Mas há casos que são detectados e por vezes a gravidez já não avança e a deficiência não é tão declarada. Mas todos nós somos potenciais deficientes. Hoje estamos aqui, podemos ter um acidente, um AVC, uma coisa do género, e que obviamente que nos vai condicionar a nossa mobilidade. E é para isso que é importante a existência destas instituições. Esta semana, a Arcial acabou de assinalar mais um momento marcante na sua vida, com o lançamento da primeira pedra de duas residências autónomas. Pese embora seja um projeto, aliás, herdado da direção anterior, esta é a resposta a uma lacuna que existe ao nível da instituição. E até em termos da própria cidade. Sim. Portanto, diga-se... Como é que vai funcionar esta nova valência? Para quem não, as pessoas ouvem falar, residências autónomas, o que é isto? Residências autónomas vão ficar no mesmo espaço da Arcial. São duas moradias, tipo moradias geminadas, vá lá. Uma para 5 jovens femininos, outra para 5 masculinos. São jovens autónomos, como diz a palavra, pressupõe-se que esses jovens têm a sua autonomia, não necessitam particularmente de que à noite haja um monitor ou um enfermeiro que vá tratar deles, dar-lhe medicação. São jovens autónomos. que é o caso de alguns que já temos no CAU, já temos uma lista imensa de jovens que pretendem ficar nessas residências, porque os pais, ou porque os pais em casa já não têm condições, ou porque os pais já estão com uma certa idade, ou inclusive é o caso de alguns que os pais já partiram e é óbvio que a família custa-lhes suportar um jovem destes. E se estão na instituição durante o dia, é mais facilitador para a família o jovem permanecer ali. Uhum. Mas imagino que durante portanto, o fim é o prolongamento, de semana, no é um fundo, prolongamento do serviço que é atualmente prestado na instituição. O que quer dizer que também durante a noite, ou os fins de semana, por exemplo, que a família o queira levar esse utente para casa, ele passa o fim de semana. Durante a semana, por vezes, torna-se um bocadinho mais complicado, porque os pais saem cedo e prepará-los para vir para a carrinha. Pronto, qualquer coisa que também vai facilitar a vida das próprias famílias. Uhum. E já têm garantido o financiamento em termos da obra? Penso que já têm, sim, até porque foi um projeto financiado, sim. Como pudermos ouvir esta semana. Um projeto que já iniciou há bastante tempo. É um projeto financiado quase a 70%. O resto vai exigir ainda assim um esforço financeiro por parte da instituição. O montante que vamos que falta. Ter do POPH é de 75%, faltam-nos os 25%, que é mais ou menos 60 mil euros. Mas, claro que nós contamos sempre com a ajuda de alguém e que reconheço que temos, cada vez que batemos à porta de alguém, por uma causa destas e por uma valência tão importante para os nossos jovens, eu penso que não vamos ter dificuldade de arranjar este dinheiro para colmatar esta pequena lacuna. Uhum. Não quero dizer que realmente hoje em dia não está nada fácil, mas de qualquer forma... Aliás, a própria Câmara Municipal prometeu já tentou dizer que iria contemplar-nos. Um forte contributo. Depois, em termos no pós-obra, digamos assim, quando a obra estiver concluída, é preciso também garantir o financiamento dos utentes, com participação em termos da segurança social. Essa negociação também já está assegurada ou já está a ser feita, aliás? Já, portanto, além do edifício em si, também o temos que mobilar, não é? Isso também está contemplado na candidatura. Inclusive as despesas com os projetos, os estudos, a fiscalização, o tal dito equipamento móvel está tudo contemplado. Quanto aos utentes, claro que a comparticipação será através do Centro Regional de Segurança Social de Coimbra e o estudo está a ser feito. Depois terá que se ver quem são os utentes-alvo e após isso, como há um bocadinho referi, já temos uma listagem de vários. Depois disso, vamos ver qual é o montante que será estipulado a cada jovem, que não é o mesmo que temos para os jovens que frequentam o Centro de Atividades Ocupacionais, que esse é um montante fixo também. Uhum. Quando é que vão estar concluídas as obras? Qual é a previsão? As obras vão iniciar-se já no início agora do mês de dezembro e é um ano. A construção está prevista para terminar daqui a um ano, se Deus quiser. No dia do lançamento da primeira pedra destas residências, e não só, noutras ocasiões, é público já a sua ambição também de construir no mesmo espaço onde atualmente a Arcial tem as suas instalações, umas piscinas ou uns tanques, como fez questão de fazer referência, umas piscinas que serviriam não apenas os utentes da Arcial, mas também a comunidade oliveirense de um modo geral. Acha que tem condições, num período como este que estamos a viver, para se abalançar a um projeto destes? É assim, a instituição, neste caso a direção, procura sempre a melhoria contínua na prestação de serviços, tanto aos nossos utentes como à comunidade local. Impõe-se realmente uma aposta que é bastante arrojada, reconhecemos. Mas o facto de não queremos parar, estamos num momento extremamente difícil e vamos permanecer nele ainda durante algum tempo, mas de qualquer forma, perdoe-me novamente referir, eu terei que comparar isto com a minha vida pessoal. Quando me nasceu o Miguel e me foi dito que o Miguel seria um jovem portador de deficiência para a vida toda, que iria ter muitas dificuldades, eu não cruzei os braços. e os momentos difíceis também foram vividos. Eu não cruzei os braços e tive que ir lutar e tentar por todos os meios que o Miguel não fosse hoje um deficiente profundo, porque foi esse panorama negro que me apresentaram quando ele nasceu. E o Miguel está aqui passado 24 anos, anda na rua, não é autónomo, não irá ser um jovem para frequentar essas residências, mas é autónomo. Isto tudo vem. Mas também que, não está acamado. Mas não está acamado. Nem está numa cadeira Portanto, de rodas. Os pais lutam pela melhoria dos seus filhos. Nós, instituição, lutamos para que os nossos utentes também tenham algo mais que os vá beneficiar. Reconheço que, e volto a frisar, que sabemos bem o que estamos a fazer. A direção já ponderou várias vezes, mas poderei referir que a instituição, presentemente, ainda não despendeu praticamente valor nenhum, porque tivemos quem nos ajudasse no projeto, depois de um apelo feito, a pessoa em questão não está presente, mas ajudou-nos num projeto que ofereceu gratuito, portanto, ofereceu à instituição, pelos vários utentes que tínhamos e pela a forma com que foi abordado, ofereceu. Também temos conhecimento que vai abrir uma candidatura para estes equipamentos e que também nos foi referenciado que as candidaturas para estes tanques abrem e que têm sensivelmente 8 dias para ser apresentados. Uhum. Se não temos tudo já pronto. Se não tem o trabalho de casa feito, torna-se difícil. Portanto, depois do trabalho feito, vai ficar na Centro Regional de Segurança Social em Coimbra e, na hipótese de aparecer uma candidatura, já lá está tudo prontinho. Como é que vão explicar às entidades públicas, nomeadamente à Segurança Social, até à própria Câmara Municipal, que tem um projeto de remodelação das piscinas municipais, que ficam praticamente ao lado das instalações da Arcial, como é que vai explicar da necessidade deste projeto num momento difícil em termos de verbas e de financiamento? É assim, eu poderei já atempadamente também agradecer à Câmara Municipal que disponibiliza as piscinas onde os nossos utentes já vão, mas não vão os utentes com mais dificuldade, com maior dificuldade de mobilidade. Esses não vão às piscinas municipais. Uhum. Vão sim, e numa parceria que foi feita com a Santa Casa da Misericórdia em Galizes, e vão aí um grupinho uma vez por semana. Portanto, as piscinas municipais são ótimas para os seus filhos, para a maioria das pessoas, mas para os nossos, presentemente não oferecem. Pronto, temos que os deslocar sempre. Portanto, acha mesmo que a cidade, mesmo remodelando as suas piscinas municipais, precisa de mais este equipamento? Nós apostamos nesse equipamento e apostamos no sentido em que todas as condições de uma piscina para jovens portadores de deficiência são diferentes das piscinas normais que nós conhecemos. Uhum. A instituição, como disse, já tem projeto, por sinal, muito interessante. Digo isto porque não, tivemos projeto, a oportunidade de, claro, de projeto visualizar já foi numa festa numa noite de solidariedade. Desculpa acrescentar, nessa festa de solidariedade, esse tal senhor arquiteto foi aí que apresentou o projeto que ofereceu à instituição. É um projeto com custos, de qualquer forma, avultados? Muito, não, um projeto com o projeto, custos. A obra em si será. E depois, claro que, por vezes, não é o só execuível na medida em que tiver financiamento se comunitário. Se houver uma candidatura, só no caso de haver uma candidatura. Mas é assim, o facto, nós também... Arcial também esteve muito tempo num espaço alugado e só quando realmente surgiu a candidatura é que se conseguiu construir o edifício que felizmente hoje está construído e muito bem. Portanto, também levou anos. As coisas não são construídas assim de um dia para o outro, não é? Mas também não devemos parar. Temos que pensar muito bem, pensar os passinhos que vamos dando. Isto é como um bebé quando nasce. Já temos o bebé e há de crescer, se Deus quiser. Depois projetar. A vida da criança. Reconhecemos também que não é o facto da construção em si, é depois a manutenção, uhum. não é? E era isso precisamente que eu ia perguntar-lhe, se existe ou se tem algum estudo de viabilidade deste equipamento, se tem a noção do que é que custa manter uma infraestrutura desta natureza por mês. Temos esses dados, temos esses valores, mas também temos, portanto, temos a facilidade de, ao nosso lado, temos a Fundação, que precisa também, e como vão entrar em parceria com a esclerose múltipla, esses utentes da esclerose múltipla irão também beneficiar dos nossos tanques. Uhum. Eles portanto, próprios também queriam, é um projeto que conta com a parceria, com a parceria de alguma forma da instituição assim, vizinha. Eles próprios iriam construir uma piscina dessas. A esclerose múltipla faria questão de o fazer, mas se nós pudermos ter, não andamos a fazer capelinhas em todo o lado, não é? Uhum. É preferível ter uma questão, boa catedral. A questão neste momento é precisamente essa, é a não duplicação de custos de recursos. Não acham que podem pôr em risco o equilíbrio financeiro da instituição com esta obra? Não vamos avançar ainda com a obra. Ainda não passou do papel. Uhum. Tivemos o sonho e do sonho passou ao papel. Uhum. E agora vai ficar ali ainda um bocadinho... Ilumbrando até à espera de melhores dias. De melhores dias virão. Uhum. E acredito que virão melhores dias, mas todos nós estamos a atravessar uma fase muito difícil e não é por isso que vamos ficar em casa e não vamos alimentar as pessoas, não vamos fazer, mas tudo com contrapeso e medida. Não deixar de alimentar o sonho. Claro. Arcial, tanto quanto julgo saber, é frequentada atualmente por cerca de 100 utentes. 50 em CAU e 39 em formação profissional, em contexto de formação. Uhum. Portanto, não chega não à centena, divididos entre o Centro de Atividades Ocupacionais, formação e também tem a empresa de instrução. Em termos do Centro de Atividades Ocupacionais, acham que com a mudança de instalações respondem na plenitude às necessidades desta população ou se tivessem mais espaço também teriam mais utentes? Olha, acredita que agora já temos outra vez lista de espera. Os 50 era o limite máximo que tínhamos, já não temos mais resposta. Realmente constrói-se uma casa e depois notamos que aparecem mais e mais. Temos jovens do nosso concelho e do concelho de Tábua. Uhum. Abrangemos os dois concelhos. E realmente o CAU de hoje à manhã terá que se repensar, porque temos mais alguns jovens, porque é tal situação que eu há bocadinho referi. São os tais que ainda estão em casa, são não? São os tais que estão na escola e que acaba a escolaridade obrigatória e os pais têm que os trazer para algum lado, não vão ficar com eles em casa, depois do Ministério ter investido em professores de apoio, em ensino especial, e depois aos 16, 18 anos, esses jovens têm que regressar a uma instituição. Uhum. Então, pois, não têm autonomia, precisam de estar ocupados. E é aí que a Arcial surge. Como resposta. É sabido, aliás, acaba de o referir, que a instituição acolhe uma percentagem significativa de utentes do concelho vizinho de Tábua, que não tem qualquer valência nesta área, pelo menos no seu espaço geográfico. Já pensaram em estender as instalações ou a instituição de forma física até ao concelho vizinho? Ter um espaço físico, em vez de serem as vossas carrinhas a transportar os utentes do concelho, ser a própria Arcial a ter um espaço físico no concelho de Tábua? Ou isso não está nos vossos horizontes? Não, nos nossos estatutos não prevêem isso, mas poderei acrescentar-lhe o seguinte, o concelho de Tábua também nos ajuda dentro das possibilidades na comparticipação do desgaste que temos com os autocarros. Dá-nos uma pequena verba para ajudar a nível dos combustíveis. Mas poderei também adiantar que, através da Câmara de Tábua, e neste caso concreto com a senhora vereadora doutora Paula, numa conversa informal, nós dizíamos que já estávamos com pouco espaço e ela naquele momento, por acaso até tem graça ter-me feito essa pergunta naquele momento, sugeriu-nos uma fundação, Otávio, em Vila Nova de Oliveirinha, pronto, logo aqui no limite dos dois concelhos. Essa fundação, portanto, é uma casa com uma quinta que está não tem nada, além de ter uma casa enorme, mas está desocupada. Inicialmente, os senhores da Fundação pretendiam investir numa creche e lar de terceira idade, mas depois não tiveram um público-alvo e deixaram duas residências equipadas. Entretanto, os representantes da Fundação vieram à instituição e gratuitamente cedem-nos o espaço, é óbvio, com um protocolo feito entre a Fundação Nós Arcial e também com o conhecimento da Câmara de Oliveira do Hospital e da Câmara de Tábua. Uhum. Então quer dizer que têm esse espaço para, ter ali um espaço para explorar, digamos para assim. Explorar com um protocolo por 5 anos, que depois será renovável, onde não vamos pagar nada, é uma cedência gratuita. Uhum. E que estamos também, uma vez mais, não é, porque a Arcial vive em função das candidaturas, a nível da formação profissional, termos futuramente um curso, e penso que esse futuramente é um futuro bem, bem próximo, um curso na área da agricultura, onde iremos deslocar jovens e que, através dessa candidatura, vamos conseguir alfaias agrícolas, porque se é no âmbito da agricultura, vamos conseguir ter também um monitor nessa área. E é óbvio que esse espaço será utilizado mais para a formação profissional. Vai ser rentabilizado para essa área. O que quer dizer que o CAU também não irá de todo ficar fora deste projeto, porque podemos eventualmente criar lá uma pequena quinta pedagógica onde eles vão ter os seus animais e que ajudam na colaboração, porque é isso que eles têm em casa também. Uhum. Aliás, fala na área da formação profissional, que é também uma das valências importantes. Exato, da Arcial. É uma aposta ganha, é uma aposta conseguida por parte da instituição? Isto é, a taxa de integração dos utentes satisfaz-vos? É assim, poderia ser maior, não é? Poderia ser maior. Eles fazem os seus cursos, agora temos 3 cursos a funcionar, depois fazem os estágios pelas empresas da nossa localidade e não só, por Tábua também, concretamente a nível da jardinagem, com o esforço, portanto, a valência da formação profissional tem uma coordenadora, que é a doutora Lúcia Prata, e ela faz os contactos com as entidades onde vão depois ser inseridos a nível de estágio profissional. É óbvio que depois, a nível mesmo de emprego, temos tido alguns sucessos, mas não tantos quantos queríamos, porque hoje em dia também o mercado também não está fácil. Não está muito fácil para os outros. Claro, quanto mais com algum que ainda tem uma certa dificuldade, não? Uhum. Reconhece a importância na existência desta valência na instituição. A formação profissional é extremamente importante na nossa instituição. Porque acaba por encaminhar também alguns casos de pessoas que de outra forma também andavam um pouco perdidas, digamos assim. Exatamente, não são só pessoas portadoras de deficiência, há outras lacunas a nível do concelho, que pessoas já com a sua vida familiar constituída e que frequentam cursos na instituição formação. De formação. E é para esses até que se dirigem em particular. E é para esses que com certeza pretendem dar um novo rumo às sentirem-se úteis na sociedade e saberem que estão até a fazer um curso de pastelaria. Ainda ontem poderei referir que o curso de pastelaria deslocou-se ao Hotel Camilo Aceia para estar na cozinha e ver como é que estava a funcionar uma cozinha num hotel. Desde já também agradeço ao Hotel Camelo o facto de nos terem recebido. E os jovens gostaram imenso, porque nunca tinham entrado num hotel, muito menos numa cozinha enorme como a deles. E, portanto, é importante estas situações também. E a empresa de inserção? Em que momento é que se encontra? Empresa de inserção criada também já há alguns anos, com prestação de serviços em várias áreas. Exatamente. Tem pernas para andar, continua a ter pernas para andar para se auto-sustentar? A empresa de inserção tem um timing para funcionar em cada instituição. Vai até, penso eu, não quero estar também a dar dados errados, porque o Centro de Emprego de Arganil não nos garantiu que iria continuar, mas também não nos garantiu que vamos ficar por aqui. Não há nada escrito. Realmente, qualquer modo, tem uma validade, digamos assim. Já estamos com os 7 anos de validade há quem tenha menos e que não esteja com esta preocupação, mas nós já estamos a atingir, usando as suas palavras, o limite de validade. Mas posso ter a certeza, que, e as pessoas também, que a nível da empresa, mesmo que não funcione ligado ao Instituto de Emprego e Formação Profissional de Arganil, poderá eventualmente ficar ligada à instituição e as pessoas que temos já do nosso quadro continuarem, obviamente, a fazer as limpezas nas casas das pessoas que temos. Portanto, manterem a prestação de alguns serviços, nomeadamente as limpezas e a jardinagem, poderão assegurá-las, até porque tem pessoas temos pessoas no quadro já da instituição. Sei também que vão fechar a lojinha da Arcial na cidade. Não era rentável este espaço? A que é que se deve esta decisão? Esta decisão realmente não é rentável, porque temos no mercado de Oliveira Hospital muitas pessoas que vendem as mesmas coisas que nós e a preços muito mais reduzidos, porque compram em grandes quantidades e é óbvio que nessa altura podem vender com outro preço. A lojinha é um espaço bastante grande, custa-nos realmente ter que fechar, mas não somos os únicos a fechar espaços comerciais, não é? O que não quer dizer que os produtos que são feitos na nossa instituição, concretamente a cestaria, a parte que são feitos ainda nas atividades de cá, os bordados, os paninhos, vamos continuar a vender não naquele espaço, vamos vender em exposições e as pessoas que eventualmente precisem, a Arcial está aberta, tem uma exposição onde estão sempre todos os produtos que são lá feitos. Era precisamente isso que eu lhe ia perguntar, é se vai haver algum espaço de venda dos produtos futuramente. Diariamente vendemos na instituição os tapetes, que tanta procura tem aqui na nossa zona, e agora que estamos no inverno, que se dá tanto jeito, não é? Os tapetes, as mantas, os cestos, os doces, as compotinhas que eles fazem. Vão estar disponíveis nas instalações Arcial. Vão fechar agora já no fim do ano a loja? Já no final do mês. No final do mês. Já no final. Qual é a sua ideia em termos de sustentabilidade futura da instituição? É sabido que estas instituições têm cada vez mais dificuldade em termos de fontes de financiamento. É certo que no vosso caso tem o Centro Regional de Segurança Social, que é o grande garante do funcionamento da instituição. De qualquer modo, qual é o seu projeto em termos de sustentabilidade, uma vez que é também dito por parte do Governo para estas instituições dependerem cada vez menos do Estado e dos subsídios do Estado? É possível? Não é possível. Nós dependemos sempre do Ministério da Solidariedade Social e penso, e pelo que eu tenho ouvido e lido, não vai haver falhas. Acreditamos que não vai haver falhas nesses subsídios. Nós depois só temos, a nível da formação profissional, através das candidaturas, não é? Que consigamos também colmatar alguma lacuna. Mas para já estamos confiantes que o Governo não vai esquecer os nossos utentes, que eles merecem todo o respeito. E não os vamos novamente fechar em galinheiros, nem fechá-los em casa. Não receia que este setor também possa ser afetado pelos cortes orçamentais? O que nós receamos hoje, podemos não recear amanhã e vice-versa, não é? Mas apostamos que realmente a deficiência, os idosos, que não têm outro meio de subsistência senão estas instituições, que o Governo não irá cruzar os braços. Porque os jovens... E que isso seria o fim da linha, se isso acontecesse? Não, acho que não. Depois de um investimento tão grande em tantas instituições, em tantos lares, que os nossos jovens deficientes, os idosos, que são pessoas que não produzem, mas que estão cá. Que estão já cá. Produziram alguns e outros não produziram, outros porque, não a natureza, produziram porque a natureza não lhes permitiu. Não permitiu. Mas, de qualquer forma, eu acredito no Governo e acredito nas pessoas que estão à frente destes organismos, que não nos vão abandonar. Isso era um descalabro total. Não vejo estes pais sem terem estas instituições. Não vejo. Isso seria... Pais idosos, não é? Temos pais muito idosos. Isso seria um retrosesso brutal? Eu acho que se houver que vai haver cortes, não vai ser nestas instituições. Para terminar, o que é que distingue Arcial das suas congéneres? Quer no concelho, quer na região? Eu sou suspeita porque, assim, fui trabalhadora da instituição, conheço as pessoas que estão na instituição, sou mãe, sobretudo, e eu não posso dizer isto sem uma lagrimita no olho, porque realmente... Já está a emocionar-se. Realmente, Arcial, e eu só tenho a dizer isto, e por qualquer local que eu passe, temos uns técnicos excelentes que trabalham com aqueles jovens como se estivessem a trabalhar com os filhos deles em casa, onde dedicamos todo o carinho que eles às vezes... Os pais dão-lhe em casa, como é óbvio, mas nós aqui damos carinho, damos o alimento, estamos com eles durante o dia, e a única diferença que notamos é naquele período que encerramos em agosto, notamos a diferença deles quando chegam, não é? Porque os pais trabalham e há atenção. Claro, e não têm tempo. E eles dão muito trabalho. O jovem deficiente dá muito trabalho. Eu sei perfeitamente, toca-me comigo, dá-nos trabalho, e nós às vezes, depois de um dia de trabalho, ainda chegar e ter que aturar o filho porque faz uma birra, porque... E porque estão totalmente dependentes até para... de nós, da para as coisas pessoal, mais básicas, não é? As coisas básicas. Para comer, para... Tudo, para deitar para numa cama, para pôr uma fralda, para tudo, e os pais vão envelhecendo. Eu penso que não quero ser... Mas eu acho que Arcial é tudo para mim, tudo para mim. E para os utentes? Para mim, e em função dos utentes e dos técnicos excepcionais que temos. Parece mal dizer, mas eu tenho que enaltecer o trabalho. Ser juiz é em causa porque, própria, não há problema. Porque realmente são pessoas que dão tudo, pela causa até dos outros, como aconteceu no domingo passado. Em que se juntaram aquela gigantesca operação onda gigante a favor da causa do Gustavo Martins, e que Arcial, e que no próximo dia 3, dia 4, e que Arcial, os seus trabalhadores disseram: estamos presentes, ajudamos o que for necessário. E vão estar novamente dia 4, no dia 4 com a fundação para ajudarem no preenchimento também dos inquéritos para a doação de sangue a favor do filho do Carlos Martins, um conterrâneo nosso e nosso sócio que está a viver alguns momentos difíceis, porque precisa de uma medula compatível para o filho de 3 anos de idade. Muito obrigada, professora Rosa Neto. Foi um prazer tê-la aqui connosco na grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro, a presidente da direção da Arcial, Rosa Neto, que nos falou aqui um pouco da vida da instituição nos últimos meses, nos últimos anos até, e dos projetos que tem para o futuro da instituição, numa semana em que a Arcial viveu mais um momento importante da sua vida, da sua já longa vida, completou, aliás, já 31 anos, Arcial, que lançou a primeira pedra de 2 novas residências autónomas que respondem, assim, a novas necessidades sociais nesta área da deficiência. Muito obrigada. Pela minha parte é tudo. Já sabe que pode ouvir esta entrevista novamente na próxima terça-feira, entre as 7 e as 8 da noite. Eu é que tenho a agradecer uma vez mais terem-se lembrado, como sempre, da instituição Arcial, e quero agradecer a toda a população em geral o contributo que sempre dão cada vez que solicitamos qualquer dádiva. Um bem-aja a todos. Muito obrigada. Fica esse agradecimento. Boa tarde. Obrigada.